Acordei bem cedinho, dia tá bonitão, pra ficar mais bonito, acende o balão. Que é dia de baile, mandei no shopping, pra levar os trajes. Vamos dar lacote, antes de eu ir pro baile, vou dar um rolé, por onde que eu passo, chama a atenção das mulheres. Uísque pra caralho, do jeito que ela gosta, novinha pode vir, hoje é tudo na minha conta. Então senta na piroca, novinha gostosa, é bola safada, anime. Do jeito que você gosta, senta pra nossa tropa, é bola por fundo e safadinho. Então senta na piroca, novinha gostosa, é bola safada, anime. Você gosta, senta pra nossa tropa, é bola pro puto e safadinho. Acordei, me entendi, dia tá bonitão, pra ficar mais bonito, acende o balão. Que é dia de baile, mandei no shopping, pra levar os trajes. Vamos dar lacote, antes de eu ir pro baile, vou dar um rolé, por onde que eu passo, chama a atenção das mulheres. Uísque pra caralho, do jeito que ela gosta, novinha pode vir, hoje é tudo na minha conta. Então senta na piroca, novinha gostosa, é bola safada, anime. Do jeito que você gosta, senta pra nossa tropa, é bola confusa e safadinho. Então senta na piroca, novinha gostosa, é bola safada, anime. Do jeito que você gosta, senta pra nossa tropa, é bola confusa e safadinho.